pertence ao Conselho de Oliver do Hospital, é imigrante. O que é que traz cá? Sou turista, belga. Férias aqui. É a primeira vez que está cá em Portugal? Não. Minha mulher é portuguesa, então vem cá há 9, 10 anos. Não cá aqui, mas em Portugal. Então não é a primeira vez que está aqui em Avô? Sim, é a primeira vez aqui. E o que é que acha? Muito quente. Já sabia destas temperaturas que iam estar assim, do calor? Sim. Faz 3 semanas já que estamos em Portugal e antes estava mais ou menos, né, 20, 25 graus e agora é outra coisa. E que cuidados é que costuma ter? Também vejo que tem aqui uma criança. Quais é que acha que são os cuidados que se deve ter com este calor? Temos de beber muita água, não é?